Eram os antigos que diziam em seus papiros, Papillon já me dizia que nas torturas toda carne se trai, e normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai. Com precisão nos aviões que vomitavam paraquedas, nas casamatas, casas vivas, casumorras, e nos delírios, meus grilos temer o casamento, rompimento, sacramento, documento, como um passatempo, quero mais te ver. Oh, oh, oh, oh. Com aflição treponema não é pálido nem viscoso. Os meus gametas se agrupam no meu som, e as querubinas, meninas, rever um compromisso, submisso, rebuliço no cortiço, chame o padre Ciso para me vencer. Devoção